Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo. Ao vivo para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, o Pretinho Básico com Coca-Cola. Gauchão Coca-Cola, comemore do seu jeito. As melhores ofertas TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. Ô, Potter, desliga ali o hockey que tu tava vendo ali. Desliga ali pra gente poder fazer um programinha bacana aí. Fala, Mr. P! Bem. Tudo bem, Mr. P? Tudo bem. Mr. P, amanhã o Porã tá de volta contigo no Pijama Show de manhã, tá? Quinta-feira. Porã já ligou hoje dizendo, ó, tô aí, tô pronto, tô afim. É muito, olha, é amanhã, Porã, quinta-feira. Cara, o Porã é um dos seres mais puxa-sacos que existem no planeta Terra. Por quê? Ele ligou pro chefe antes, assim, como é que tá, cara? Tudo beleza? Vou voltar. Maurício, quantas vezes tu ligou pro teu chefe antes de voltar de férias? Ah, nos primeiros anos de rádio eu ligava lá pro... Quantos anos o de rádio, Mauro? Mauro Bob, ligava pro Mauro, Mauro Bob. Tô voltando aí, mano. Tem... Posso voltar, Mauro Bob? Sim, Mauro Bob. Isso, o Mauro Bob dizia. Sim, é muito. O puxa-saco é um inseguro, né? Não é, cara. O Porã não é puxa-saco. O Porã não é puxa-saco. O Porã é puxa-saco. Fala, Cajezinho, tudo bem, Cajezinho? Tudo certo. O Cajezinho que tá meio perdido com aquele artefato eletrônico que o Potter vai tweetar daqui a pouquinho. Isso aqui, cara. É um artefato eletrônico que nós ganhamos, é um convite, não ganhamos, na verdade, recebemos o convite para o show do Fat Boys Slim na Green Valley. Do Fat Boys Slim, exatamente. É, Fan Brasil, eu não recebi, alô? Tá? Só pra deixar claro. Não recebeu, Pita? Alô? Alô? Alô? E aí, meu Maurício Amaral, tudo beleza? Tudo beleza. Quanto mais eu conheço o Porã, mais eu gosto dele. Eu cara. Também, eu cara. Eu defendo o Porã. Eu também, programa. Maurício. Eu conheço também. O Porã de maneiras que vocês não conhecem, então não falem isso. Tudo bem, Potter, fala. Contigo? Mais ou menos. O quê, cara? Tá sempre, cara, o Potter é o caçula revolucionário. Até terça que vem. Cara, sabe o que eu tenho notado? Eu tenho notado... O Potter descobriu o Che Guevara e sei lá. Cara. Eu tenho notado... Che Guevara. O que é, cara? Ah? A franja não ouve, por exemplo. A franja não ouve. Caía no óleo. A franja é a nossa querida amiga, colega, diretora... Primeiro ao quinto. Alice Urbim. Que fez a escala do carnaval. Que é o chefe do Potter. Chefe do Potter na TV. E aí o Potter tá cansado. E o Potter tá reclamando, eu tô cansado. Aliás, deixa eu mandar um beijo pra todas as escolas de samba. Que tu tem visitado, né? Do grupo especial de Porto Alegre. Cara, as pessoas adoram o Pretinho. É, nós adoramos as escolas de samba. Ontem a gente fez uma visita pra fazer um carnaval legal. Tu tem que saber do que cada escola conta uma história, né? Certo. E a gente visitou um dos barracões, todos os barracões. E é impressionante o carinho das pessoas com o Pretinho Básico. E é muito legal, cara. Na verdade, é muito legal o trabalho deles. É uma mágica que eles como fazem. Como é que é pra sabe ti? Sabe qual é a média de uma... Depois fico falando, né? Sabe qual é a média da... que uma escola de Porto Alegre gasta? Ah, vai falar muito, cara. Uns 500 mil reais. Pra fazer um desfile. Tu fica o tempo todo conversando com eles? Como é que não, é? O carnavalesco ali apresenta, fala dos carros, fala um pouquinho das fantasias e tudo mais. E em relação à cobertura da TV, tu... Ah, eu vou nos bastidores. É na hora. Bastidores. Tu vai na hora. Os tambores anunciam a chegada da estrela móvel do Pretinho Básico nesta quarta-feira para todo o sul do Brasil. É a mina do Patrola do Rio Grande do Sul. Rodai, rodai, rodai, rodai, rodai. Deixa o caveirinha. Canta, deixa ela cantar. Venha trabalhar. Levanta dessa tumba, faz pedra rolar. Na mão esquerda foice, na cinta o punhal. Que isso, cara? Ai, que isso? O que é isso, cara? É a música do Exu Caveirinha, cara. Que é isso aí? A macumba usa pra chamar o Exu Caveirinha essa música. Ah, é um sucesso, bom. É muito bom. E não, mas deixa é uma religião, né? Claro, religião, deixa eu contar pra vocês outra. O que é exatamente da onde vem o sim. Engraçado disto. Não, é uma música dos Beatles, na verdade, é um cover de uma música dos Beatles, que eu não vou saber agora qual é, não em vou lembrar. Inglês seria Exu Caveirinha. Não, é óbvio que não tem nada a ver, é só o andamento, o andamento e tal. Mas aí é o seguinte, cara, tem no YouTube vários hits de várias pessoas cantando, dançando e se rebolando sem a música original do vídeo, com esta música Exu Caveirinha. Tudo começou com um vídeo da Vanessa, ex-Vanessa Camargo, não é? Don't mais conhecida by. Como Vanessa Camargo. Don't make me cry, don't make me blue. Pode ser, mas eu não vou lembrar. E aí colocaram essa música num vídeo da Vanessa cantando num desfile. A Vanessa, filha do Zezé de Camargo, né? E aí virou moda isso aí, botar pessoas que dançam loucamente. O Radiohead lançou um clipe novo, aí tem uma brincadeira no Brasil de botar. Ele fica, o Tom York fica se quebrando todo. E aí a que é mais visitada é a versão Exu Caveirinha. É demais, cara. Procura no YouTube aí, Exu Caveirinha. A gente não gosta. É demais, aproveita que tá na frente do computador. Levanta dessa tumba, vem cá trabalhar. Assim, sabe? Tipo, na mão esquerda, foice, na cinta, um punhal. Uma música tranquila, uma música pra minar. Meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho Básico, vamos juntos até as 2 da tarde aqui nessa baita vibe, baita energia do PB. Quarta-feira, 2 de março de 2011, é dia nacional do turismo. Opa! E também dia da oração. Aí, o Exu, vamos orar. Já rezamos. Tá bem. É uma espécie de reza. Vamos então aos destaques comentários do Clique RBS para esta quarta-feira. Uma falha no sistema de processamento de dados atinge entrega de declarações de imposto de renda e também o site do Detran no Rio Grande do Sul. Na página da Receita, o contribuinte consegue copiar o programa da página, mas tem problemas no envio. No Detran foram afetados os serviços de habilitação e registro de veículos. Tranquilo. A internet está bem tranquila, né, ultimamente. O serviço bar que quase ninguém usa. O mundo que só depende da internet praticamente está bem seguro. Pai, né? Justamente no ano que só vale pela internet. É. Agora sim, até por isso que deu problema, né? Deve ser por isso. Quero ver quando parar de funcionar essa tal de internet. Quando fechar a internet. E aí vai sobrar só os vídeos cassetes. Carro louco. Justiça decreta prisão preventiva do empresário Nenê Constantino, dono da Gol. O empresário responde a 2 processos, um de tentativa de homicídio e outro de homicídio. Bem tranquilo, o dono da Gol. Mas ele não tem nada a ver com o avião, né, no caso? Não, é um cara que invadiu um terreno dele. E ele matou. E ele matou. Tá. Tranquilo. Jurerê Internacional. Gente, ainda não sabe se ele matou. É, ele é acusado de matar. Ele é acusado de ter participado do... É suspeito. Jurerê Internacional agora convive com o lado B da fama que conquistou. Baladas que atravessam a madrugada, poluição, criminalidade... São alguns dos problemas que restam para a Jurerê Internacional depois de toda a badalação. Vem a conta, né? Que pena, né, cara? Aquele bando de gente bacana faz lixo, né? Aquele bando de gente bacana atrai criminosos. Pois é. Bando de gente bacana não termina as festas antes das 10 da manhã. Pois é. Que consegue tanta energia. Tem mais ficar alguma acordado, observação, né, sobre drogas, aquele bando de gente bacana? Não. Encerrou só essas 3. As pessoas usam drogas pra aquele bando vivas de gente bacana. Meu Deus, o Pi fez uma mágica, tem as folhas dele estão em pé na mesa. Já vai cair, quer ver? Vai cair, ó. Estragaram minha brincadeira. Sempre tem um cara que assopra o castelo de baralho, né? Acusado de atropelar ciclistas, permanece hospitalizado sob custódia. A justiça decretou na noite de ontem a prisão preventiva do Ricardo Neis, funcionário público, e ele vai permanecer por mais alguns dias na instituição hospitalar onde se internou ontem à noite. Isso vai ocorrer, pois o laudo do psiquiatra pede que ele fique hospitalizado por mais alguns dias. O Ricardo Neis não tem condições de deixar o hospital, pois está muito abalado emocionalmente e há a preocupação de que ele possa atentar contra a própria vida. Após um novo laudo que autorize a alta, ele deve ser conduzido ao presídio central. Que triste, que cagada. Que triste, é cara. Que triste, eu tô com pena desse cara, velho. Eu tô com pena desse cara. Foi criado um Twitter chamado Golfe Preto. Meu Deus. E o Twitter é contra ele, entende? Contra quem? É como se o Golfe Preto virasse um ser humano e criasse um Twitter. E aí esse Golfe Preto fica pensando, por que o meu dono fez isso? Né? Era só um espelhinho, deixar quebrar o espelhinho, não sei o que, sabe? Ele fica raciocinando como se fosse o Golfe Preto, que ele não quisesse fazer aquilo. Sim. Olha, eu só tenho pena no que tinha dentro do Golfe Preto, é do filho, cara, que não tem nada a ver com isso, tem 15 anos e teve que ver o pai fazendo tudo isso, né? Imagina o pai dando exemplo. Né? Que belo exemplo. Agora, do cara, eu realmente não tenho pena, porque ele tem que pagar pelo que ele pena fez, no né? sentido de nada justifica, a gente fica aqui buscando argumentos e imaginando uma pessoa no seu dia de fúria, talvez sendo incomodada por uma situação que não queria viver naquele momento. Ok, acontece na vida de todo mundo. Michael Nem Douglas, por isso, né? A gente sai matando gente na rua, né? Graças a Deus ninguém morreu. Imagina se tivesse morrido ainda. E aí o cara, e a machadinha mudou tudo, né? Machadinha mudou Ele podia, inclusive, usar a machadinha. É, ele ia correr atrás da namorada com a machadinha na mão. Deixa eu falar uma coisa pra vocês que ontem eu quis falar, mas achei precipitado, porque ontem era dia de passeata novamente, dia de mais um protesto, mais uma bicicletada, né? Vamos chamar assim. Eu não quis falar ontem, mas vou falar hoje, porque hoje me chamou a atenção novamente na rua. Muitas bicicletas, mais bicicletas do que tinha anteontem na rua. Ah, que bom. Anteontem, ou agora tu tá prestando atenção. Também ponderei. Também ponderei isso. Quando eu comecei a usar muleta por causa da lesão lá no Tá, mas não deixa eu esquecer de terminar de falar o que eu queria falar, tá? Depois tu pode continuar o lance da muleta, só porque pra eu não perder o raciocínio, a minha mente é muito fraca e eu perco a linha da. Mas agora já perdeu depois tu disse, não? Pois então, perdi. Verdade. Não. Tu viu um monte de bicicleta na rua. Eu vi muita bicicleta na rua, muito mais bicicleta do que eu costumo ver, usualmente, eu costumava ver antes de terça-feira, antes de ontem, tá? E isso me preocupou, porque há uma baderna completa no trânsito com bicicletas, né? Porque bicicleta não tem lugar pra andar na rua. As pessoas passam o sinal vermelho com as bicicletas, porque para bicicleta não vale, a princípio, a mesma lei que vale para o carro, né? Do trânsito, código de trânsito. Acho que vale. A bicicleta faz parte do não do sei não, a bicicleta vale. É pedestre. Se não vale, deveria. A bicicleta é considerada como pedestre. É. Ela faz parte do corpo do pedestre. Ah, é? Ah, é. Sim. É mesmo? O pedestre foi. O ciclista foi obrigado a sair da calçada, né? Ele é obrigado a pedalar na rua. E isso aí vai trazer bastante problema. E não adianta fazer ciclovia pintando faixinha bonitinha no asfalto. Ninguém respeita. Tem que ter obstáculo físico, tem que ter um meio fio que separe a pista de rolamento de carros para ciclovia. Me parece haver um discreto, não quero ser antipático até porque eu ando de bicicleta, mas me parece haver um discreto desafio do ciclista, sabe? Assim, o ciclista se inflou um pouquinho, assim, sabe? Tipo, mas se agigantou o ciclista. Ele tá aproveitando toda essa situação. Pra mostrar na rua a dificuldade que ele tem. E assim, se o mundo está arrumando, né, pra um lugar onde as pessoas vão ter alternativas no trânsito, né? E isso influi em várias coisas, inclusive a própria poluição. A cidade tem que estar preparada para isso, né? E elas só vão perceber que precisam disso quando tiver o ciclista na rua enfrentando o problema. Aí, ó, deu o problema, vão ter que arrumar. Né? Porque antes ninguém resolve. Fizeram a ciclofia, botaram uma marquinha amarela no chão, carro passa por cima, domingo ninguém sabe que dia é direito e fica aquilo ali. Eu só não tô entendendo nessa ladainha toda a diferença do ciclista esportista, do ciclista que anda de bicicleta e vai até o armazém, do outro que pratica esporte, do outro que é competitivo. Tem todos esses tipos de ciclista. É porque quando eu vejo, por exemplo, essa manifestação, me parece que todos estão equipados, com capacete, é uma bicicleta diferenciada. É que é obrigatório o capacete. O que não é o do dia a dia, né? Mas o que não é aquela antiga monareta, né? É, que o cara pegava o pai da banda no parque, né? Vai na pracinha da esquina. Então eu não tô entendendo muito bem isso. Não, é bicicleta como meio de transporte. Pois é, se nós for fazer um trânsito também pensando na bicicleta, nós vamos ficar loucos, cara. Nós vamos ficar loucos, porque como é que nós vamos transformar todas as cidades e as necessidades voltadas para tudo aquilo que cada um espera e tem como expectativa? Tem que buscar alternativa, né? Não se discutia agora há pouco tempo aí, a Zero Hora publicou alguns projetos para Ipiranga, né? E pro arroio ali no meio. Uma ciclovia ali, né? Por que não alternativas onde a gente ainda pode ter alternativa? Nas ruas que não tiver jeito, não tem jeito, não tem o que fazer. Bem, mas de qualquer forma, assim, não queremos ser antipáticos aos ciclistas de maneira alguma. Acho que todo mundo é ciclista num determinado momento. Todo mundo momento, em algum né? momento somos, da vida, em algum momento do dia, uma bicicleta em casa, é ciclista. Pelo menos. Mas só lembrando, nesse embate, quem perde é o ciclista. Porque se ele. E todo mundo colabora, todo mundo tem que procurar colaborar. É isso aí, entendeu? É por aí. Acho que não dá pra misturar as coisas. Eu vi a manifestação em São Paulo, aí tinha um já com os gritos, aqueles manifestos, né? Mais amor, menos motor. Mais amor, menos motor. Mas o que é isso, né? É pra rimar, Não, mas dá pra entender que eles estão. Um pouquinho, tio. O amor é muito mecânico. Santa paciência. E há 15 anos, exatamente 15 anos, o Brasil perdia uma banda carismática com um futuro promissor, os queridos amigos dos Mamonas Assassinas. A trajetória da banda terminou após um trágico acidente aéreo em 96. quando todos os integrantes da banda morreram. Para marcar a data, a produtora Tatu Filmes lançará o documento Mamonas para Sempre, contando a trajetória do grupo desde os tempos em que a banda tocava covers e se chamava Utopia. O lançamento deste filme vai ser no dia 27 de maio. Que domingo triste que foi aquele, foi, né? Foi muito triste. Que coisa horrível que foi aquilo, cara. Um mês antes daquele dia, eles tocaram no planeta, eu cheguei a entrevistá-los, eles lá, era o Dinho? Dinho. Cara, o Dinho era um cara muito engraçado. E ele era daquele jeito que ele era no palco, ele era nos bastidores também, né? Ele era aquela pessoa. A irreverência em pessoa, né? É. Mas por outro lado, tu sabe que esse caso específico do Mamonas, ele me faz pensar uma determinada situação. Se existisse essa banda hoje ainda, né, e não tivesse acontecido o acidente, será que eles seriam valorizados e lembrados da forma que a gente claro lembra? Claro que não, óbvio. Porque era uma não, coisa muito de situação, não. Né? E essas coisas são meio doidas, assim, porque eles perderam a vida, mas por outro lado eternizaram inclusive, a banda. Eu escrevi coisa que não isso aconteceria. Na matéria que a gente escrevia pro Planeta, na Zero Hora, eu escrevi sobre isso. Que o Mamonas foi cultuado e hoje é cultuado pela forma como aconteceu o acidente. Porque eu me lembro que eu ia no Planeta, pô, eu ia pra ver o Charlie Garcia, que fez o primeiro Planeta, roqueirão. Acho que a Rita Lee tocou no primeiro Planeta. No segundo. Eu ia pra ver o pessoal mais, né? E o Mamonas eu achava infantil, sabe? Eu não queria, sabe? Eu não achava legal, assim. Mamonas, eu não curtia Mamonas. Eu particularmente não curtia Mamonas. Só que aí depois que eles morreram e da forma como aconteceu, aí a coisa começou a ficar... Virou mito. A simpatia que eles tinham, né? Essa coisa positiva que eles representavam. Pra mim foi uma das bandas mais fantásticas que surgiu nos últimos 30 anos do Brasil. Tomara então que nunca caia um avião no Restart. Não, são coisas diferentes, cara. São coisas diferentes. Não entendi muito bem, né? O caçula não tá bem, cara. Não tá bem, o caçula. O caçula não tá legal, cara. Eu vou dizer o seguinte, eu fiquei muito feliz porque nós falamos dos Mamonas e nenhum de vocês, eu esperava que viesse ou do Maurício ou do Potter, vou ser bem sincero, a brincadeirinha com não sei o quê, sem pé nem cabeça, com uma... É que eu fiquei meio dividido. Muito bom, ficaram meio divididos, gostei muito, parabéns, estamos evoluindo. Estou amadurecendo, viu, Alexandre? De repente o caçula veio. Aí dá o bostaço final. Falou o que todo mundo pensa. Mas vai passar o carnaval e quando o carnaval passar, tudo vai voltar ao normal. Tudo vai ficar mais tranquilo. A escala de carnaval que a Franja organizou ali, olha, deu uma prejudicada na performance do guri. Me falaram isso no Planeta. Depois passou o Planeta, tá vendo? Pô, Franja, não faz isso. Ah, mas é assim, ó, tá mais do que na hora do Potter ser escalado pra trabalhar, né? Escalado pra se divertir, fazer viagem internacional. Qualquer um gosta, né? Qualquer um se sente feliz, mas né? Mas ele merece, hora. Ele merece. Tá ele merece. Obrigado. Ele merece. E além do mais, ontem ele me confidenciou que ele vai estar no carnaval, no lugar que ele gosta, que é no meio do povo, com as pessoas suadas, abraçando ele. Popular Day. Ele gosta disso, então ele tá no melhor lugar. E as pessoas gostam de mim, porque elas enxergam isso em mim. É verdade. Nós vamos estar lá na noite de sábado, nós vamos lá pra ver o Porã desfilar. Ah, nós vamos sexta e sábado, não, nós vamos então, sábado. Porque eu já queria sexta. Sexta-feira eu tenho compromisso. Mas eu queria sexta e sábado. Então tu vai ir sexta e sábado. Eu acho que tu não tem mais compromisso. Como eu ia dizendo, nós vamos no sábado ver o Porã, que é a segunda escola. E é no sábado. Aí eu vou te abanar lá, abana pra mim, pô. Não vou estar por ali. Não? Tu vai estar na multidão. Ele tá no meio do povo e a gente vai estar ali naquela parte mais alta pra poder assistir tudo. Exatamente. Aliás, um beijão, tá? Deixa eu reforçar o beijo aqui. Reforça. Pra todas as escolas e todas as comunidades. Boa. Né, que estão trabalhando onde a gente visitou o barracão e é demais, cara. É um trabalho sensacional, lindo de ver. E eu nunca fui um cara de carnaval de rua, assim. Eu sempre gostei de clube, sabe? Por ser do interior e tudo mais, sabe? Mas é encantador. É encantador o jeito que as pessoas se entregam. Apesar de, na Grande Alegrete, lá em Uruguaiana, ter um dos melhores carnavais do Brasil, né? O Uruguaiana é uma coisa inacreditável. É inacreditável. Eu também já vi. Esse eu vi na avenida mesmo. De Uruguaiana sabe. Aqui é sexta e sábado, Uruguaiana é domingo e segunda, né? Não, é. Uma semana acho que é depois, justamente pra não competir com. Ah, é bem depois. Não, eles dessa importam. Dessa vez vai ser mais próximo, porque o carnaval tá sendo em março, né? Mas geralmente é nessa época que acontece sempre o carnaval de Uruguaiana. Que eles importam gente do Rio de Janeiro, né? O ano passado veio a Viviane Araújo, né? Viviane Araújo vem sempre. Ganha cachê. Ganha cachê pra ir para o Goiânia. Tá bem, vamos dar uma rodadinha aqui no Pretinho Básico, 1:21, quer ir, Tupi? Pode ser, olha aqui, ó, desbilhotando, mexendo nas coisas de casa, pro Twitter aí. Olha o que o Mr. P achou, um adesivo do programa X, cara. Eu lembrei, por exemplo, pra twittar aqui. Twitter aí, eu sou o videomaker do Porã, né? Que o Porã, me grava aqui, me grava aqui. Aí eu vou lá e gravo o Porã. E eu sou o Twitter do Mr. P. Tá bem, do Pretinho. Tá achando ruim? Isso, bota aí. Bota aí. Bota aí. Sorriso aí, ó. Não, eu tô não, fora, vamos, é o adesivo, vamos. Olha aqui, ó, atenção, pessoal do PB, meu nome é Henrique, sou de Floripa, e vou ser em breve aqui. Minha namorada terminou comigo. Tá ótimo. No caso, minha ex-namorada. Um carnaval, que bom. Porém, quero reconquistá-la. Depois do carnaval, burro. Só pra vocês entenderem, a primeira vez que nos beijamos, ela que veio me beijar, nem acreditei, achei que não tinha a mínima chance com ela. Então, ela começou, ela terminou. A classe social dela é muito superior à minha. Então tu já tá tomando. Lindíssima, maravilhosa, bem-humorada, todos os guris da faculdade queriam ficar com ela e ela nunca deu moral pra nenhum deles. Aí, de repente, resolveu ficar comigo, sou baixinho, gordinho. É certo que tá tomando, mano. Não tenho muito o que oferecer pra ela. Quando saímos pra festa, ela colocava um salto alto e ficava maior que eu. Aí, eu já vi a cena, mano. Fiquei obcecado, né? Aí no dia 22 de fevereiro, agora, no aniversário dela, ela recebeu 3 buquês de flores, de admiradores da família. Isso aí, meu! Tomando de 3, mano! No mínimo 3, mano! Eu surtei com ela. E aí, bom, aí falei um monte de coisa na frente de todo mundo. Ela terminou comigo. Sei que ela escuta o PB, então, Amandinha. Peraí, que eu vou fazer um baixinho gordinho, tá? Vai. Amandinha. Eu sei que eu errei, parece que. Dá uma chance, Amandinha. Olha aqui embaixo. Linda. Te amo demais. Tá bom. Sei que você não gosta de carnaval e a dona Ângela disse pra mim que você vai ir pro canadense. Pá. O que é o canadense? Aqui é um clube. Da onde que eles são? Peraí. Não é canadense, desculpa. Canadanese. Canadanese. É, deve ser um clube. É. Tomara que seja. Por isso, tem que aumentar as letras do Pito. Senão não. Ela tá solteira. Não vai antes de falar comigo. Te amo, tô morrendo de saudade. Não, mas o que é o Cajé? Canadanese. Quer meu óculos? Peraí. Canadanese. Não, não é Canadanese. Canadanese. Bom, é em alguma cidade. Canadanese. Deixa eu ver aqui. Canadanese. Camoranese, não é? Camoranese. Isso. Lá no fim, Canadadense. Canadanese. Canadanese. Canadanese. Deve ser de Carná, deve ser. Não! É Canadanese. Ele não botou espaço. Ah. Você vai para o Canadá nesse período. Não tem um espaço entre o Canadá. Só nesse período ela vai pro Canadá. Realmente comprova lá pelas tantas quando ele diz assim, a classe social dela é muito superior à minha. Olha só, tá tweetado teu adesivo ali, tá? O meu não. Tá tweetado. Nosso, do programa X, há quanto tempo fiz atrás? Até uma hashtag aí. O X, 15 anos, programa X na Atlanta, né? Alexandre, 15 anos atrás. 15 anos. Perfeito, então tá. Eu era adolescente, eu ouvi o programa X e eu adorava quando vocês chegavam no programa e diziam que estavam com vontade de comer tal coisa. E daí, vinha tal coisa. 10 minutos depois, tinha uma tele entrega de tal Posso coisa. Posso falar então aqui? Vamos falar. Não, com vontade de comer? Não. Ai, por favor, fala. Eu tô com uma Tá, fome. Deixa ele falar. Pera, tá. Deixa ele falar, fala. Uma panqueca de carne. Tá bem. Guisado. Então tá, daqui a pouco vai chegar uma panqueca guisado. De carne, de guisado. Guisado, não é carne. Guisado de primeira. Guisado de primeira. Claro. E arroz branco. E arroz branco. Ah, mas eu quero sorvete de sobremesa. Cara, vocês estão loucos, cara, não qual façam sabor, isso. Qual cara. Sabor? Torta de sorvete. E eu quero os pinguins do McDonald's. Ah, eu quero aproveitar também pedir um sofá de 3 lugares. Tô precisando muito de uma BMW. É. Assim, ó, se quem tiver pulseira... Mas só até as duas, né? É até isso. As duas. Tem que imaginar isso aí. Falando sério. O Mr. P era integrante do programa X? Não. Tu trabalhava aqui na rádio? Sim. Já tinha o pijama? Não era, Pia? Na Caxias. Já tinha o pijama? Não. Ah, tava em Caxias ainda. Ah, Caxias. Tu era na... Como é que era o nome daquele homem que me tá aqui? Escova. Escova, que fim levou Escova? Nunca mais o Escova trabalhava no, Escova. No Perdidos da Noite. Isso, com o Faustão, né? Na Bandeirantes. É isso aí. E tinha mais um junto com o Escova. Rogério Porcolém. Era ele que fazia não, os... Mas não, no Perdidos da Noite. Perdidos da Noite. Tatá. Tatá e Escova. Tatá e Escova. Mesmo. E aqui no programa X era o Porcolém. Imitava baile, imitava. E as pessoas tinham certeza absoluta que estavam falando com o Silvio Santos. Não é nós imitando, assim, nós imitando. Não, não era. Choravam. Heron no telefone. Aí em um momento teve o Heron Felipe também. Teve. Né? O programa teve alguns diretores, o Zé Vitor Castiel foi um deles, sim. Paulo Moreira foi outro. Pô, Paulinho Moreira. Paulinho Moreira, né? Quanto tempo teve de programa X? 4 anos. Só? É mesmo? É. O tempo tem pra ti. É, o tempo tem pra ti. Vai, Cadinho. Mas foi um lance curioso, o programa X acabou de um dia pro outro. Ah, eu era tão fã do Alexandre. De um dia pro outro, literalmente. Eu saí da rádio na quarta-feira, teve um programa na quinta e na sexta já não teve o programa X. Que louco, né? Que louco. Saiu a cabeça, né? Isso é história, né? E um dos diretores na época da RBS Rádios, mas em específico da Atlântida, era o saudoso Renato Siroski, criador, um deles, do Planeta Atlântida. É verdade. Foi ele que um dos mais incentivou e mobilizou o programa X na época. Sem dúvida. Ele era o Supremo Laus, lembra? Que ele vinha no programa, entrava no programa, falava com a gente. O Renato foi um dos primeiros a enxergar o comunicador da Atlântida como artista. Entendeu? Como... Não, para aí, olha aqui, ó. Primeiro e único, mais né? Mais comunicadores. É, primeiro e único, né? O atual chefe não é bem assim, quase. Mas depois olha, começa. Bom, caçula, vamos dar uma giradinha? Caçula. Não, o Guevarinha não tá bem. O Guevarinha. Deixa o Guevarinha. Aliás, recebi várias manifestações por e-mail, por SMS, na minha casa também. De apoio a... Na tua casa. Bateram na porta da tua casa. Foram lá apoio em casa. Não, na verdade... Queria saber quem foi, na boa. Pedir pão velho. Ah. E aí, em apoio às minhas reivindicações pra... Pra quê? Pra grandes reformas nas zonas menos como abastadas da capital Porto Alegre. Aqui. Eu também recebi várias manifestações contrárias à minha atitude. E todas elas... Mas o que tu fez? Não, dizendo que, pô, tu tá errado. É que as pessoas, muitas não têm alcance, elas né? Não muitas não entendem né? O que a gente fala e a gente acha que entendem. É, às vezes eu também não entendo o que vocês falam. Pra te ver, ó. Pô, e tu tem alcance. Porra, o que eu vou dizer depois dessa? Vai tu, Cagê, fala tu alguma coisa. Por essas e por outras, que a gente tem aqui as nossas aulas de português. Aula de português do Pretinho. Finalmente conteúdo nesse programa. É o serviço que o Pretinho te presta. Pra não escrever bobagem no Twitter, pra não escrever bobagem nos e-mails. Todos escuta agora, todos escuta. Ó, atenção, nunca... Eu disse nunca. Never, man. Empregue hífen depois de bi, tri, tetra, penta, hexa, etc. Ah, o Potter é bissexual, é sem hífen. O Grêmio vai ser tricampeão da América, é sem hífen. Boa. Sem hífen e sem nada também. Uma revista bimensal, Potter, é publicada duas vezes ao mês. Ou a seja, capricho. De 15 em 15 dias. A exame. A revista bimestral... Só sai nas bancas de 2 em 2 meses. Tá certo. Ah, entendeu? Bimensal, bi tá dentro do mensal duas vezes. Exato. Tá, mas e o bimestral tá dentro do 2. Ah, entendi. Isso eu já sabia. Sabe? Existem palavras que só devem ser empregadas no plural. Por exemplo, os óculos, as núpcias, as olheiras, os parabéns, os pêsames, as primícias, os víveres. Que massa, cara! Os afazeres. Os víveres. Os víveres. Os anais, Potter. Os arredores, os escombros, as fezes e as hemorroidas. Tudo no plural. A última, qual é? Os escombros. É, só tem como. É, só plural. Pita com os escombros machucados. É. Mas sabe que agora, abre parênteses, falando em parabéns, lembrei que no domingo pela manhã assisti o Som Brasil com o Rolando Boldrin, é espetacular aquele homem. Demais, né? Tua manhã. Ele é fora, só pra ter o conhecimento, ô Caçula. A emocionante, pra ter o conhecimento, Caçula, eu assisto isso desde os meus 15, 16 anos. Eu não preciso ficar com a idade que eu tenho pra ficar... Não, as emocionantes manhãs de Mr. P. Não é isso, cara. O Som Brasil com o Rolando Boldrin. Rolando Boldrin é o cara amanheceu, peguei a viola. Ele é contador de caos. Não, mas é do Caboclinho. Ele é fora, sério, ele é um absurdo. É bom mesmo, sério. E só toca cancioneiro e coisas de raiz do Brasil. Antes ou depois do Capão Crioulo? Não, não é mais na RBS, é na TVE, tá? Ah, tá. Na época já foi um dia. Não, mas no horário, e aí, foi lembrado aí nesse domingo sobre o parabéns a você, que tem 3 erros da forma que a gente canta. Ah, é? Quais são? E que a autora dela, infelizmente, eu esqueci o nome da mulher que compôs a letra, ela lutou durante muitos... Foi ela mulher tentou compôs... durante muito tempo corrigir da maneira que depois não, passou gente, a ser cantada não e não assim, conseguiu. Deixa o cara falar. Obrigado. Desculpa. É, nós cantamos... parabéns pra você. E é parabéns a você. Ah, eu canto a você. Parabéns a você. Parabéns a você. Ah, eu também canto parabéns a você. Pra você. Eu quero saber os outros. Parabéns a você. Eu canto não, a você. Parabéns pra você. Data. Nessa data, é que nesta. Não é nessa. Nesta. Tá, porque é agora. Aqui. Eu aí, também canto nessa data. Cantando. Muitas felicidades. Muita felicidade. Felicidade não tem como ter muitas, né? Não são muitas felicidades. A felicidade, ela é toda a felicidade. Muita felicidade. Muita felicidade. Muitos anos de vida. Quatro frases, três erros, todo mundo canta. Eu vou ser aquele cara chato que no meio do parabéns. Não, gente, calma. Não, não, vamos cantar certo. Ah, não. Nós cantamos parabéns. Nós cantamos parabéns pra você ou a você? A você. Eu canto A. Eu canto pra você. Eu canto A. Puta, agora me atrapalhei com as fichas. Parabéns pra você, eu falo. Parabéns pra você. Pra você. Pra você. Pra você. O certo é A você. Por isso que a gente canta parabéns, parabéns. Não tem problema, né? Parabéns, gaúcho. Tá feita a correção. E qual é a única parada da língua portuguesa que tem um plural dentro dela? Quaisquer. Exatamente. E aí, KG, vai acabar aí, não? É, né? Depois a gente segue. Mas tava legal, desculpa. Não se anima, cara. Tá, rapidinho aqui, então. Pouca gente tem coragem de usar, mas o plural de caráter é caracteres. Então, Carlos pode ser um bom caráter, mas os dois irmãos dele são dois maus caracteres. Eu não acredito nisso, cara. Não, não. Maus caracteres. Caráter. Eu não acredito nisso. Mas caráter não é o que a gente usa, os caracteres ali? É caracteres, letras. Sim, mas é caráter também. Caracteres. Essa mudou o mundo. E finalmente, catequese se escreve com S, mas catequizar é com Z. É isso aí. Agora me cara, caráter é demais. Voltaremos. Parabéns, querida. Peraí, eu tô procurando aqui no não me dei por convencido nessa aí. Caracteres, né? É. Substantivo. Mas aí errado, como é que seria? Caráteres. Caráteres. Sem o C. Caráteres. Caráteres. Vamos ver aqui, tá? Substantivo masculino plural, elementos individualizadores de uma pessoa, animal ou coisa. É isso aí mesmo. Mas talvez seja o jeito de falar, em vez de caracteres, caracteres. Maus caracteres. É, porque caráter. Mas não tem caráter, acento no A. Caracteres. Não tem acento no A. Não é caracteres mesmo. É proparoxítono, né? Mas tem o C. Eu acho que a rodada tá certa. Maus caracteres. Mas aí não tem acento. Não, né? Não. Teria que ter um acento no A. Obrigaria a ter. É, obrigaria a ter. É isso aí mesmo. Matou a KG. É clá-clá. Vamos nós então com duas ofertas da nossa audiência. Boa tarde, pretinhos. Vendo minha casa em Atlântida Sul. O terreno tem 300 metros quadrados, 66 metros quadrados de área construída. Possui um banheiro, dois quartos, uma cozinha, garagem e um espaço dentro da casa onde se pode construir ainda mais dois quartos. Nossa, credo. Grande pátio para frente e fundos, aproximadamente 10 quadras da praia e 4 quadras do centrinho de Atlântida Sul. Perfeito. Fácil acesso e de Barbada. Só R$90 mil. Ih. Aceitamos carro na troca. Interessados? E-mail para vendocasaatlantidasul@hotmail.com. Muito bom. Tá bem? Tá bom. Mais um. Preciso desesperadamente vender o carro e de Barbada. Segue aí. É um Ford Ka 2010 vermelho, com ar quente, vidros e travas elétricas, pneus e estepe praticamente novo. Opa, apenas 6 mil quilômetros rodados, ou seja, já foi feita a primeira revisão dos 5 mil. Carrinho de madame, ela só usa pra trabalhar e ainda por cima trabalha a 3 quadras da casa dela. Fala sério, as condições são as seguintes. Fala sério, fazia tempo que eu não via, cara. Fala sério, escreveu o cara aqui, a Fernanda. 24 mil à vista ou pequena entrada e assume o restante da Bíblia. Do carnê, né? Das prestações. Ah, a Bíblia ficou por minha conta. Malandro. É a fernanda@dscontabilidade.com. fernanda@dscontabilidade.com. Informação. Vamos faturar! Informação. Qual é a informação, Pedro? Berta Celeste Homem de Melo é a autora dos parabéns. Obrigado. Tem um homem no meio sempre ali, entendeu? Não é só. Muito bom. O homem, o nome dela. 25 minutos para as 2 da tarde, é o show do intervalo do Pretinho Básico. A gente volta em seguida. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil pela Atlântida. 20 minutos para as 2. Coca-Cola, comemore do seu jeito. As melhores ofertas da TIM estão na Colombo. Você pode, você merece. Nova skin, um cervejão. Se beber, não dirija. E aí, doutor Alceu? É, bapa mesmo! A agora no Pretinho Básico. Bola, bola nas costas. Manda bala aí. Doutor Peter, hoje tem Copa do Brasil, doutor Peter. O São José de Porto Alegre, o Zequinha, vai jogar com o Paulista. São José de Porto Alegre. Ah, não, não é. Exatamente. E o Brooker vai jogar com o Atlético Goianiense. Quem é que ganha, doutora Rodaica? Atlético Goianiense ou Brusque? Brusque? É, exatamente. Muito bom. Doutor Peter, o gordo Ronaldo vai ter uma despedida oficial da seleção brasileira. Que legal, né, cara? Achei bacana. Tô vai jogar? Ver. Vai ser contra a Romênia. Muito legal, hein? No Pacaembu, em junho. Vamos lá, todo mundo. Você muito legal. Jogar, muito gordo. Legal. Ele responde, ele vai jogar, tô perguntando. Vai jogar, claro. Exatamente. Porque da outra ele só abandona no meio do... Vai jogar. Vai ligar pro Ronaldo? Mas vai estar pesando 120 quilos até lá. Tá chamando. Alô, gordo. Está filmando de novo. Alô. E aí, gordo, é do Pretinho? Oi, aí, beleza, galera do Pretinho. Tu andou bebendo, gordo? Não vou negar. É mesmo? Cara, vou negar. Que é pro a Veja diz que tu fuma 2 carteiras de Marlboro vermelho por dia. A Veja mente. Pronto. São mas 3 carteiras. Mas tá mais disposto, não, né? Tá melhor, tá mais tá vivo. Tô alegre, tô sem o peso. Eu li uma notícia ontem, gordo, que tu tá fazendo uma horta nos fundos de casa. Tô plantando agora umas coisinhas. Ele tá querendo cuidar da dieta agora que parou de jogar e quer comer verdura. Muito bom, né? Agora é bom, né, gordo? É bom que se não, eu vou a 150 rapidinho. Tu gosta de verdura, ô gordo? Já gostei mais. Como é que vai ser o jogo esse de despedida aí que foi noticiado? Vai ser o jogo da seleção brasileira, onde eu vou. Deixa. Não precisa responder mais. Vou atuar pela última vez com a camiseta da seleção Canarinho. Vai convidar alguém aqui no programa pra ir? Gostaria de convidar alguém do programa pra ir, alguém que não fosse do Bola nas Costas, por exemplo, que é um programa que nunca me dá moral. Quem tu gostaria de convidar agora? A Rodaica tá por aí? Aí. Tudo bom, loira? E aí, tudo? Largo Mangola. Largo Mangola. Agora eu vou ter mais tempo pra ficar te dando mais atenção. E tudo mais. Tu quer me dar mais atenção? Largo Mangola. Quando é que eu, se fosse tu, largava mesmo? Olha só. O Ronaldo joga mais bola. O Mangola se vira. Olha, na atual. É mais rico. No atual momento, eu tô achando que o Alexandre tá jogando mais que ele. Olha! Já ouvi falar. Luiz Carlos Vinho voando pela direita ali, não? Luiz Carlos Vinho, que ontem levou 7 gols do lado direito. Tá com uma ótima forma física e já tu, né, Ronaldo, pelo que eu tenho visto aí nessas imagens que tu abana no campo pras pessoas. É, mas já andou de gangorra. Mas quando é que a forma física não quer dizer nada, o Wilson Matias tá numa grande forma física. Já andou de gangorra. Olha a pergunta dele. De gangorra. Nossa, e fuma ainda. Já andou de gangorra. Ronaldo, ouve só isso aqui, ó. Rank da IFHHS. A IFHHS? Essa aí, os maiores clubes do mundo, segundo ela, mensal, né? Inclusive, quem tá falando é o Potter. Potter, ouve só agora. Primeiro, o Esporte Clube Internacional, teu time tá muito bem colocado. Primeiro, Inter de Milão. Segundo, Barcelona. Terceiro, Real Madrid. Quarto, Bayern de Munique. Quinto, Inter de Porto Alegre. Sexto, Manchester United. Sétimo, Estudiantes. Aí segue Liverpool, Porto, mas Chelsea. Mas sempre não tá na lista, né? Não, cara, tá na lista. Vice-campeão mundial, não tem história, né? Pra tá na lista, e nem o Grêmio Porto Alegre está na lista também. O Grêmio nem foi pra final. Não, tá aqui o Djalma também. Tá bem. E a Copa do Mundo não vai ser em Porto Alegre, né? Porque o Inter não tem dinheiro pra fazer as reformas. Problema no estádio. E a arena, a obra foi embargada nesse exato momento. Eu tenho também uma lista aqui do IIEK. E bota o Grêmio em líder. O que é? Instituto Internacional do Everton e do Cagê. O Grêmio lidera nesse ano. Espera aí, pô. Liderar agora que eu preciso comer um bite à milanesa. Coisa boa. Um bite à milanesa. Tchau, Porto. Tchau, Porto. Tchau, Loira. Vem andar de gangorra. Olha, é melhor ouvir isso do que ser surdo, cara. Por que fica quieto, cara, todo esse tempo? Quê? Por que fica quieto? Não vai estar se metendo. Deixa o cara, velho. Deixa o cara falar. Fala aí, loira. Já, né? Ficou perturbada, loira? Não, que isso. Tô aqui bem tranquila pintando minha unha. Vai lá, o que tu tem aí de material pra... Os foliões e os seus signos, né? Boa! Que é pro pessoal já Quem mandou foi o Gustavo Teixeira de Charqueadas, no Rio Grande do Sul. Folhão de Gêmeos. Gêmeos. Cai facilmente no golpe Boa Noite, Cinderela. Ah, e é só assim pra ele parar de falar um pouco durante o carnaval. Fica a dica então, né? Pergunta o signo e já taca o lencinho na boca. O folhão de Capricórnio esconde o dinheiro na meia, se enrola com papel higiênico e fala que tá fantasiado de múmia. Tudo pra economizar. Não pode gastar dinheiro. Folhão de Aquário não gosta de carnaval, mas vai em todos fora de época que rolam por aí. Só pra provar que é do contra mesmo. Não gosta. Não gosta de carnaval mesmo. Mas folhão... vai estar na avenida na sexta ou no sábado, né? Só sábado. Essa eu quero ver. Eu vou sexta. Folhão de Virgem. O Virgem. Só vai pra micareta depois de saber quantos banheiros químicos vão ter lá. Qual vai ser sexta, a temperatura. Quando eu, voltar, eu, não vou eu tô falando do folhão de Virgem, Alexandre. A temperatura que vai estar na micareta. O set list da Ivete Sangalo. É, deve, né? É o KG na balada do Pretinho. Que horas vamos, que horas voltamos. Sim. Aliás, Floripa nos aguarde, Floripa. Nos aguarde. Folhão de Sagitário, gostam de pessoas estranhas. Pode ter 50 mil modelos lindas, maravilhosas, dançando. Ele vai estar tá abraçado no bêbado. Entendeu? Ele vai estar tá ali. O folhão de Libra fica preocupado com a maquiagem e com o cabelo. Mas no final da festa, o laque escorreu pra testa e a base já tá no joelho. Ixi, Maria. O folhão de Peixes é meio depressivo. Geralmente arrasta pra festa. É Los Hermanos. É arrastado, coitado. O fã de Los fica Hermanos. Num canto bebendo. Daí daqui a pouco começa a dar um bafão, sabe? Aliás, o cara não tá afim. Mandei pra vocês a nova música dos Los Hermanos, pra vocês que gostam. Ah, não, não. Pra Marcelo mim, Camelo. Não, Marcelo não quer mandar Camelo. Pra outro? Pra manda não. Pra mim. Ah, e vocês encaminham, né? O meu eu abro mão. Eu também. Folhão de também. Aries. Aí, Potter, é nóis, Potter. Aí, ó. Chega cheio de energia. Aí, velha! Fica pulando atrás do trio, debaixo de 40 graus, não para. Esse é o ariano mesmo. É isso aí. Mas com aquela muvuca toda, arruma fácil uma briga. Cara, nunca briguei no passinho pra brigar. É incrível como as pessoas são capazes de distorcer o ariano. É impressionante. Eu nunca briguei. Distorcendo o ariano. Uma vez eu fui separar uma briga e levei um soco na boca. O ariano é mal interpretado, cara. Sabe que é verdade isso, né? O leonino não, ele é explícito. Tem um filho ariano, eu tenho um filho ariano. É, o ariano. O folhão de touro, por exemplo, ele é prático e é pão duro. Só compra uma máscara do Lula ou do Bin Laden. Ou do Bin Laden, ele escolhe cada hora. Guarda, cuida lá, cuida. E aí ele põe aquela máscara, vai pro carnaval e ele acha que tá arrasando, ele acha que tá todo fantasiado. Só ele tá invisível. Só ele veio. Folhão de escorpião. É aquele fantasiado de anjinho com asinha, tudo. Que ele acha que tem que fantasiar de uma coisa que ele não é, né? Então ele já coloca uma fantasia de anjinho. O leão é impulsivo, depois de umas cervejas vai arrancando a roupa, beija todo mundo, trai namorado. Ah, e vira aquela pessoa típica do carnaval. É, não só no carnaval o leão é assim. Era o que eu ia dizer. Ele vira aquela pessoa que ele é sempre. É isso aí. E pra finalizar, o folhão de câncer não consegue acompanhar a galera. Vive bebendo água e tendo que parar de 10 em 10 minutos pra sentar e recuperar o fôlego. Tô cansadinho. Aí só um pouquinho, trio. Tô cansadinho. É impressionante como a gente acha uma bobagem o negócio do signo, mas é impressionante como tudo se encaixa. É verdade. É muito tempo de estudo, né? Pois é, pra depois mudarem tudo, aquela bobajada não lá. Mudar, não, mudar, caiu, não passou no Congresso. Então tá, quem mandou foi o Gustavo Teixeira. Valeu, Teixeira. Pô, deixa eu dar um toquezinho aqui pra rapaziada. Tem gente que diz que tempo é dinheiro. E na verdade, no final das contas, tempo é dinheiro mesmo, né? É. Não? Com certeza, perdeu tempo. Especialmente para quem escolhe a HDI na hora de fazer ou renovar o seguro do carro. Quer economizar tempo? Na HDI você tem o Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Economizar dinheiro? Na HDI você não tem aquelas coberturas adicionais que só encarecem o seu seguro. Com isso você economiza 15, 20, 25%, até dependendo do seu carro. Faça o teste na hora de fazer ou renovar o seguro do seu carro. Peça para o seu corretor cotar também com a HDI, a seguradora para quem quer poupar tempo e dinheiro. É o seu caso, né? Então é isso. HDI Seguros é de Bate Pronto. Consulte seu corretor. Fala, Potter. Uma piada, né, gente? Piada do Potter. Apoio. Água mineral Ingá. Pediu Ingá. Ingá tá aí. Essa piada vai para a querida ouvinte Fernanda Wagner de Ivoti, que pediu pra gente mandar um beijo aqui no programa. Então um beijo pra ti, Fernanda Wagner, de Ivoti, o bêbado entra no ônibus. Ei, e aí, só pra encher o saco, fica em pé, sem segurar em nada. Surfando. Vou ficar em pé aqui, ó. Sem segurar. Sem a mão no coisa. E aí o motorista arrancou olhando o bêbado. E ele foi parar lá no fundo. Bêbado. Aqui, e aí lá, e aí ele foi bater lá, aí o motorista freou e ele foi lá pra frente. O barulho do bêbado indo pra trás e pra frente é muito bom, né, no ônibus. Tá rolando. Tá rolando. E assim foi até chegar no ponto, né, parou umas 10 vezes e o bêbado ia pra trás e pra frente. Rolando. E aí daqui a pouco o cobrador falou assim, ei, tem que pagar a passagem aí, rapaz. E o bêbado, como é que eu vou pagar? Eu vim andando até aqui! Ah, não! Ai, não! Sim, ele entrou no ano, só que ele só andava. Né? Ai, ele tava bêbado, entendeu? Vocês sabem pra onde vão as informações que vocês colocam naqueles cadastros de sites de compra coletivas? Ui, que medo, pra onde? Que medo! Quem sabe o que você curtiu no Facebook? Ou ainda suas pesquisas no Google? Que falam sobre você. Ai, governo norte-americano. Provavelmente elas dizem mais do que você pensa. Ah, meu Deus. As pessoas jogam as informações na internet e não sabem o que acontece. Tudo isso tá por aí, guardado em algum banco de dados. Rastreando o comportamento do usuário através de vários sites, uma empresa consegue montar um perfil seu. E este é um recurso útil para anunciantes conseguirem atingir um público específico. Claro. Então, aqueles e-mails direcionados, que tu não sabe como é que chegou em ti esse e-mail. Pô, como é que os caras mandaram um e-mail de... É, se tu bota procura de livros na internet. Exatamente, imóveis, carro e tal. As livrarias, opa, esse aí... Toda pesquisa que tu faz fica registrado lá a partir da placa do teu computador, como se fosse um carro, que é o IP da tua máquina, fica registrado nos sites que tu visita. É isso aí. E aí os caras fazem uso disso pra sabe, por isso que tanta mulher tá procurando o Potter. Mas como é que os caras têm acesso ao teu IP? Todos são registrados. Girina. Qualquer coisa que tu escreve na internet, eles sabem de onde saiu. Né? Nós somos leigos, tu não sabe como descobrir o IP de uma máquina, sabe? Não. É barbada. Mas sabe um hacker é. As pessoas gostam muito também do extrato do cartão de crédito da pessoa, porque aí tu define o perfil de consumo. Bom, nesse aí eu tô tranquilo. Não, o teu cartão de débito, por exemplo. O meu só tem restaurante, vai no supermercado modelo. E compra poucas coisas. Ah, o cara é solteiro. Entendeu? Ele vai na locadora. Pega tipo pelo de extrato filme. Do que tu pega compra. Filme infantil, porque deve ter filme. Não aparece filme infantil. Só parece um filme. É. Não, mas eu acho que em algumas locadoras tu tem o. Mas não sabe o contrato, acho, cara. É, no estado do cartão. Do cartão não, né? Ah, o cara parou na floricultura, é possível. Que é seja gay. Ah, é gay. É. O cara comprou. O cara abastece o carro, ele gasta tanto de gasolina. Certo. Então os caras viajam muito. O cara nunca abastece o carro, anda de bicicleta. O cara foi numa livraria e comprou. Brokeback Mountain em quadrinhos. E Milk. É gay. Manda sutiã, oferta de sutiã, calcinha. E uma última informação antes da gente lançar aqui o nosso querido Ricardinho Prats, o Duda Garbi conseguiu ligar pra Garota Verão 2011. Meu Deus. A Leonora, né? O Claro Gilberto tá sabendo disso. E aí daqui a pouquinho a gente vai apresentar, mas antes eu queria falar uma coisinha muito importante, especialmente para nós aqui do sul do Brasil, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Propriedades da erva mate. Olha. É digestiva, diurética, estimulante, sudorífera, tônica, auxilia em casos de gripe, resfriado e febre, auxilia também em casos de depressão nervosa, constipação, constipação intestinal, úlcera, reumatismo, funciona como laxante. É bom pra tudo. E por último, a erva mate, que a gente usa pra tomar o nosso chimarrão, melhora a libido. Que beleza! Que beleza! Tomou chimarrãozinho hoje, então. Qual é a fonte dessa informação? Fonte Juiz. O bairrista. Aproveitar. O bairrista. O bairrista. E no final de semana eu tava lá em Capão e tal, lá pelas tantas na beira da praia. O cara me chamou, vem cá, Pedro. Quero agradecer aí a tia, todo mundo do Pretinho, manda um abraço pra todo mundo lá, porque eu trabalho na erva mate Tacapi. Tem uma erva mate Tacapi. Tacapi canela. E aí ele diz que o que aparentemente poderia ser um marketing contra, ela foi extremamente favorável, todo mundo gostou. E que tem gente, inclusive, que já ligou pra ele, cliente. Sim, a gente ganhou da Tacapi as ervas. Tá? Lembro, aí ele foi lá boné, e me mandou camiseta, e tal. O Maurício ganhou Tacapi canela extra. Tacapi canela forte. E aí que teve, inclusive, uma cliente que ligou pra ele. Escuta, por que tu não me ofereceu ainda esse sabor que eles falam lá no Pretinho? Não. E que ele ficou todo errado, como é que você, Paulo, canela. Um grande abraço, Paulo. Tem também que nem a linguiça do Bola, a Tacapi canela forte e a Tacapi canela média. Que é a que eu mais gosto. Mais gosto da média. Não é a média, desculpa, é a leve. Tacapi canela leve. Tacapi canela leve. Não tem como, não tem tacapi canela leve. Ô, meu, esclarecer uma informação do Mr. P ali. Sim. A bicicleta é um veículo. Olha aí. Veículo! É um veículo! É que eu tô falando em italiano. É um veículo. Já pode trabalhar na novela, então. É veículo. E, portanto, segue veículo. As leis de trânsito do código veículo. De trânsito Ih, brasileiro. Santo. Então, esse papinho que é extensão de corpo, pelo amor de Deus. Não dá. Como é que tu acredita? É porque extensão de corpo não tem roda, né? É, então, justifica. Não, é um veículo. Justifica a obrigatoriedade de andar na rua e não poder e andar na calçada. Sim, no fluxo. E tem que parar, então, no sinal. Tem que parar no sinal. Mas aí vai dar confusão. Eu vou no armazém, não posso ir pela calçada. Se eu mando meu guri pela calçada por causa do perigo. Mas eu acho que isso também é muito determinante o local onde tu tá. É, porque verdade. Às vezes tu tá num bairro tranquilo que não tem toda Sabe essa função. Sabe o que tu como produtor do programa, sim, pode fazer, eu. Maurício? Sim. Tu pode pedir pra um destes teus 6 ou 7 estagiários aí entrar em contato com a EPTC Arthur. Hoje à tarde e buscar as informações pertinentes à condução da bicicleta no trânsito. A condução da bicicleta no trânsito. Beleza? E às 18 horas nós assumimos o compromisso de trazer aqui pra nossa audiência. O Maurício tá bem bichado hoje. Porque bicicleta as pessoas usam em Joinville, especialmente Porto Alegre, Blumenau, né? Então, e a lei, o código de trânsito brasileiro é brasileiro, vale pra todo o território nacional. Mas é só na internet, não precisa incomodar os caras da EPTC, eles têm que multar os detalhes. Então vamos ali no Google. Quer saber uma coisa? Todo mundo que tá ouvindo vai parar tudo que estão fazendo, vão ir na internet agora pra ver. Deixa os caras multar em paz lá, meu. A gente procura aqui. Bom, aliás, a área azul de Porto Alegre agora vai para os azuizinhos. Vai para EPTC, vai ser uma festa. Que área azul é de estacionamento. Aí já. Aquele do parquímetro? É, do parquímetro. Mas não era já? Não era. Era Estapar. Estapar. Tá aqui, Alexandre. Tá aí? Ah, já tá aí. O que tu quiser saber. Então, 18 horas a gente traz pra nossa audiência. Comante, vamos ouvir agora o Ricardinho Prato. Artigo 21. Água de melissa. Rede Atlântida.